το πέρα του έκδοση στην οικονομία Zero. FADM6622, siga no Nav da Gol, Fátio 1, Índia e Alfa, no Prospera Torre 186, boa noite. Segue na Nav da Gol, Índia e Alfa, Prospera da 10186. O 567 tem duas aeronaves taxiando a sua cauda, assim que elas estiverem liberadas será autorizado seu push, ok? Mais um minuto. Prato. O 567, coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da Webjet estiver liberada a retaguarda, está autorizado o push. O altímetro 1019, chame para o táxi. Tem aqui, em coordenação com o pessoal de pátria, se passar o web, que a gente vai ser ligado por funcionamento para o Gol, não sei se tem. Torre Salvador, Guarumé 01, no próximo, pode esperar dar um 0 para o Gol. 01, boa noite, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém, cabeceiro 10, Guarumé 01. Decolo de 22, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, está 3297. Alô, então 3897, contato radar, subiu para o nível 340, autorizada para o de Leda. 340 Leda, então 3897, obrigado. Boa noite, Web 6722, próximo ponto de espera da 10, tá na sua escuta. Boa noite, Web 6722, após a rolagem do banguinho da Gol, ali mantém cabeceira 10. Afirmativo, após a rolagem do Gol, ali mantém 10, Web 6722. 601, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus com 05 nós. Livre decolagem, pista 10, agora 601. Boa noite, eu vou 940, a informação vigente a uniforme, copia 360 Guarulhos. Afirmativo. O Golo 940 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Aprazulu 16 até Belo Horizonte, seguida direto para a posição Trive e após conforme a rota do plano. Decola 10 com curva direita, inicialmente na subida da EL, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5071 e o controle em 120.8. Quanto é isso? Tem autorizado para o aeroporto de Guarulhos, 360, via 4 para o voo, para o voo 16, Belo Horizonte, direto de resposta, decola 5.0 na EL, para o posto de transponder. Última corda 5071 e a controle 1208. Correto, 940, chama para acionamento. Solo Chané 6259, pushback acionar 209. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 019, hoje é 6259. Semana passada, 1567 a bordo, com 3 horas e 51 minutos, com fuso alternado. Estou no 0, vento 140 graus, com 05 nós. Leve decolagem, objeto 67-222. 127. 127, ok, boa noite, bom voo, 1567. Frente direita, ponto 386-567. Corredor e decola os 28, controle 120, decimal 8, então bom voo, boa noite. 208, obrigado. Torre de Salvador, muito boa noite, voo 1567, a próxima ponto de espera da 10, pronto. De voo 1567, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém na 10, 567. Boa noite, objeto 6722, vai passando 1800 pés no perfil da DAEL. Boa noite, web 6722, contato radar, autorizado para o de Leda, suba para o nível 360. Leda, só para o 360, objeto 6722. 3897, chame Recife, frequência 1251, alternado 13325. Ativo Recife 1251, alterno 1325, dando 897, uma boa noite. Alô, 3603, passando Duna, completa aproximação, chame a torre 186, até o meu pouso. 86, gráfico, tá, 3603. 1907, boa noite, 6. Autorizado, decolagem, cabeceira 10, Bravo 567. Torre Salvador, boa noite, tá, 3603. 3603, reporte marcador externo com trem checado, ajuste no 019. Gente, vai botar o marcador até 3603. 567, decola os 30, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, Gonan 567, obrigado, boa noite. Marcador visual 3603, boa tarde. 3603, tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus com 0,5 nós, altímetro no 0, no 9, e forma pista molhada. Vento 3603, boa tarde. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 567 na subida árvore elétrica. Fala, Tigo, no 567, contato radar, se for para o nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, eu vou no 567. Gol no 601, chama Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, Recife, gol no 601. Boa noite, o Xanar 6259, quanto espera? Boa noite, Xanar 6259, ali mantém cabeceiro no 0. Ali, ali mantém cabeceiro no 0, 6259. 03 no solo 34, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Alô, 3603, boa noite, prossiga na Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 3603, tá? Nada pronto, 6259. 6259, autorizada na decolagem, pista no 0, vento 140 graus com 0,5 nós. Ameaça na ponte número 3. Autorizado, 1273. Chame para o táxi, o altímetro no 019. Ao 019, poderemos táxi, o 1273. 6722, chame o centro Recife, frequência 12251 e alternado 13325. 251, alterna 13325, Recife Jet 6722. Salvador, boa noite, Oxanel 6259, você falou na sua escuta. Boa noite, Oxanel 6259, contato radar, autorizada para o Odileda, suba para o 360. Odileda para o 360-6259. Gol no 567, chame Recife agora, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260 com Recife, gol 1567, obrigado, boa noite. Alô, gol 1273 para o táxi com 143 a bordo, 3 horas, alternando Brasília. Tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. Ou, perdão, à direita, Índia e Alfa. No ponto pela torre 186, tenha uma boa noite. O gol 1273. Direita, Índia e Alfa, 118-6 no ponto espera, gol 1273. Obrigado pelo bom trabalho. Salvador, uma boa noite, eu vou 1273, no ponto espera da 10, pronto. 273, boa noite, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 1, 40 graus, com 05 nós, altímetro 10 no 9. Livre, a linha decola, da 10, gol 1273, com 19. momento, gol 19 40 na remota. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 019, gol 1940. Autorizado, 1940. Meia 259, chame o centro Recife. Frequência 1251 e alternado 13325, tomou voo. 251-3325, obrigado, boa noite. É 29. Decolas 4-2, controle 120, decimal 8, tomou voo, boa noite. 208, boa. 6, boa noite. Gol 1273, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, vou direto Leda, gol 273. Salvador, boa noite, TAN 3197, tem que ter informação Victor, autorização Galeão, por gentileza. TAN 3197, boa noite, eu tenho 380 aprovado para o Galeão, aceita? Aceita. TAN 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela APA Zulu 10 até ESMAP, seguida segue conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, subida da EL, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5076 e o controle em 120 decimal 8, com a TV. Autorizado Galeão, nível 380, autorizo o voo 10 até ESMAP, depois consegue conforme o plano de voo. Devolve a 10, curva direita, da EL, Leda, Bride, controle 120 decimal 8, transponder 5076, 3197. 3197, correto, o cotejamento, chame para o acionamento no 08. 3197. Três e 43, 162 a bordo e confins. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 18612, o altímetro 1019. Tenha uma boa noite, gol no 940. Salvador, boa noite, eu vou 1940, vai ingressando na alfa, está pronto para decolar. Rádio 940, autorizado a linha decolar da pista 10, vento 1000 graus e uma centena com 05 nós. 1040, pista 10, 1940.